Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, trovão azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, Bancada Azulina! Estamos aqui no Dragão de Aracaju ao vivo, ao vivaço, no dia 8 de março! Eita, data especial, né, minha gente? Muito feliz em estar participando desse bancada especial. Um bancada 100% feminina. Ai, meu Deus do céu, só com gente que eu amo. Só com gente linda, mulheres que me encorajam, mulheres que me inspiram, entendeu? Eu muito, muito feliz em estar participando aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Graça. Para quem não me conhece, eu sou a primeira integrante feminina do Bancada Azulina Podcast, ó. Meu Deus! Senhora bancada. Senhora bancada. Depois eu arrastei Carla comigo. Além do Bancada, também escrevo pro blog Mulheres em Campo, que é um blog também 100% feminino. Então vamos dar essa força aí pra mulherada lá. Tem todos os times do Brasil, mas o mais importante... vamos apresentar as meninas aí. Primeiramente, vamos fazer uma ordem assim. Estamos aqui com Carlinha, minha parceira de podcast, de blog, de arquibancada. E aí, Carlinha, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite a todas e todos. Eu tô bem, né? Depois daquele empate que poderia ser uma vitória. Enfim, vamos comentar um pouquinho mais à frente. Mas tô bem depois do jogo de ontem, satisfeita com a evolução que a gente tá vendo, né? Que a gente viu ontem. E satisfeita por estar aqui, né? Por estar aqui com mulheres maravilhosas, mulheres que inspiram, mulheres privilegiadas por terem espaço, por terem tempo para falar, né? E representarem um monte de mulheres que às vezes não têm essa mesma oportunidade. Então, só gratidão, só felicidade, e vamos falar uma bancada do Dia da Mulher para falar de futebol, que é do Confiança, nada melhor do que mulheres que amam Confiança. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Minha gente, eu tive um negócio aqui com o microfone, perdão. Valeu, Carlinha. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo de ontem, né? Cornetar um pouquinho, que é a nossa especialidade, como todo mundo já sabe. Quem já ouviu o podcast com a gente sabe que a gente gosta de falar mal, mas quando é para falar bem, a gente também fala. Enfim, hoje temos outra integrante do Bancada, que é Dani Ferreira, doutora Dani, como vocês preferirem. Minha amiga maravilhosa, que é um orgulho dividir a bancada com você. Boa noite, Dani. Aí, como é que você tá? Como tá sendo o começo de semana? Como tá o coração depois do empate de ontem? Bom, eu tô muito feliz, não só pelo nosso empate aos 50, né, do segundo tempo, mas porque estou aqui com vocês, porque são minhas companheiras de arquibancada real. Já dividimos muitos momentos, né, nas arquibancadas do Batistão, então eu me sinto muito feliz, porque estar falando aqui em um dia, em uma data como 8 de março, para diversas azulinas, sem querer desmerecer os torcedores azulinos também, né, do nosso Confiança, mas por ser uma data especial, isso me deixa muito feliz, porque eu sei a jornada de todas vocês, tudo aquilo que a gente já passou em campo, sofrendo pelo Confiança, os altos e baixos que sempre compartilhamos, né? Então, assim, é motivo de muita alegria e quero desejar, né, que hoje essa live ela venha nos dar inspiração para que 2021 realmente seja um ano diferente. Com fé em Deus, viu, Dani? Estamos orando por isso. E eu quero... Olha, Dani falando, eu me arrepiei umas 3 vezes aqui, lembrando de muitas coisas que a gente já passou na arquibancada. Eu com Dani, eu com Carla, eu com Sara Itabaiana. Com Sara Itabaiana, eu grávida. Babado. Mas falando em Sara, Sara, se apresente. Eu quero dizer que eu tô muito feliz em te ter aqui na bancada. Que você é a torcedora ícone, né? Que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Obrigada por ter vindo, por ter participado, por estar participando. E se apresente aí pra gente. Vamos lá, vamos lá. Sara, né? Essa honra que você passa com a minha presença, a minha é muito maior. principalmente tá dividindo hoje esse podcast, essa live com você, Carlinha e Dani, que para mim são mulheres que me inspiram muito, e cada uma de um jeito bem particular. Carla, com todo o seu entendimento futebolístico admirável, que você já treme um pouco na base de estar numa live com uma mulher que entende de futebol. Eu entendo de cornetar. Eu acho que ele entramos na turma da corneta. Danizinha, nem se fala, né? E são, como Dani disse, foram momentos. Itabaiana, pimenta no olho, spray de pimenta no olho, Enzo na barriga. Eu acho que foi um dos nossos primeiros contatos, né, Ellen, assim, mais próximos. Eu preocupadíssima com Ellen, a gente já tinha invadido a geral para poder ficar num lugar mais tranquilo. Mas é isso, confiança proporciona isso pra gente. E vamos que vamos nessa live, vamos que vamos. Muito obrigada, meninas, eu tô devidamente lisonjeada. Com todo o esforço do mundo, eu estaria aqui hoje, sem sombra de dúvidas, a partir do contato de Silvinha, que tá aí vendo a gente. Eu não podia negar, não. Beijo. Hoje é um dia ícone pra gente. E Ju. É, gente, olha, eu sei que a gente falando sobre os momentos que nós, amigas de arquibancada, já dividimos, né, em jogos de estadual, como foi o caso de Itabaiana, que a gente citou, daqui a pouco a gente conta a história de Itabaiana, que todo mundo já conhece, mas a gente vai contar. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C, eu e Dani, meu Deus, acho que no ano do acesso, acho que todos os jogos no Batistão assisti com Dani, praticamente. Acho que a maioria dos jogos, 90% dos jogos. Com Carla também, a gente sempre se encontrava, que a gente tava no início do blog e tal. Enfim, são momentos bons, né, que a gente tinha na arquibancada, que fé em Deus a gente vai voltar a ter em breve. Vem vacina, né? Vamos orar por isso. E que só em vocês estarem relatando já me dá vontade de chorar. Eu sei que eu vou me emocionar nessa bancada hoje, e isso é fato, que eu sou manteiga derretida, todo mundo sabe, né? Mas vamos ao que interessa, né, galera? Vamos falar dessa peladinha de ontem, esse joguinho maravilhoso. Pra quem não sabe, o Confiança agora tá jogando no campo do Lagarto, lá em Lagarto, óbvio. No Barretão, acho que é esse o nome do bicho, né? Se eu tiver errado, eu me corrijo. E foi um jogo, né? Assim, a gente não vai dizer que porque empatou, o Confiança jogou muito mal. O ataque do Confiança aparentemente está bem organizado, comparado a umas épocas aí, mas que a defesa realmente está deixando a desejar. Chegou a hora de cornetar e a gente vai cornetar com gosto, porque a gente pode, hoje é nosso dia, né, gente? Então, eu fiz umas anotações aqui, porque você sabe que cabeça de velho para lembrar de tudo é meio difícil, né? O primeiro tempo, então pronto, o primeiro tempo foi aquela coisa equilibrada. O CSA inicialmente não teve tanta chance como parecia ter. A primeira chance que o CSA teve mesmo assim, grossa mesmo, foi acho que com 38 minutos, 39 por aí. Até que já no finalzinho do primeiro tempo o CSA aproveitou a falha da nossa zaga, né, da nossa defesa maravilhosa. Eu tô respirando fundo aqui que é pra não xingar. E fez um deles, né? Abriu o placar lá no Barretão. No segundo tempo, Daniel mexeu direitinho. Daniel fez substituições que foram, assim, primordiais. Ele tirou Vila, se eu não me engano, logo no início do segundo tempo e botou Lucas Barcelos, que é um menino que entrou agora, né? Eu acho que nessa temporada 2021, se eu não me engano. E isso. Tá dando o nome dele, né? Esses últimos jogos, tanto do estadual quanto os outros jogos da Copa do Nordeste, o menino fez, até que fez bonitinho. Mas o amor das nossas vidas foi Bruninho. Que Bruninho maravilhoso, né, gente? O CSA tava ganhando ali, pressionando nós. E Bruninho, Bruninho. Enfim, a gente chegou a empatar, não foi? Com o CSA no segundo tempo. Aí o CSA Isso. abriu depois a diferença, né, de 2-1. E depois o Williams, que também é novo, né? O Williams, porque eu tô meio desnorteada com essa nova escalação. E depois o Williams fez o segundo, que cravou o empate já na prorrogação, né? Com 52 minutos. Isso. Então, quem quer falar sobre o jogo? Quem quer falar sobre algum jogador? Sara, assistiu? Assisti parcialmente, né? Eu resolvi botar meus vizinhos aqui no prédio para assistir lá embaixo, todo mundo junto, até torcedor lá dos Rosas, para eles terem o gostinho de assistir um futebol de verdade Então a gente acabou assistindo aqui junto em parte. Claro. A gente tem que mostrar o que é futebol. E graças a Deus que a gente apresentou um futebol comparado aos outros jogos, porque senão eu acho que o deboche ia ser pra cima de mim. Mas assisti sim. E só colocando mais uma questão com relação às nossas chances, no primeiro tempo nós damos 3 chutes a gols, que aí eu assisti bem o primeiro tempo, super valiosos. Nós fomos para cima, foram 3 chutes bem perigosos. E o placar, para mim, ele foi injusto a partir desse primeiro tempo, desses 3 chutes bem colocados, que a gente teve chances reais de gol. Eu acho que o placar ele não foi justo por conta desse, a partir desse primeiro tempo. Carlinha. O primeiro tempo, o futebol apresentado pelo Confiança no primeiro tempo foi superior, realmente, ao do CSA. Mas, como sempre, a gente tá pecando na defesa, né, velho? E, enfim. Carla, dê a sua opinião acerca do jogo de ontem, o que você achou, o que pode mudar. Então, a gente apresentou um volume de jogo considerável. E levando em consideração as outras partidas que a gente teve, né, nesse início de temporada, assim, foi um salto qualitativo considerável, foi um bom salto qualitativo no nosso futebol. É tanto que estão deixando a gente sonhar, né? A gente já tá meio iludido e tal. Apesar da gente não ter vencido ainda nessa Copa do Nordeste, né? Segunda rodada terminou, a gente tá na sexta posição, sem nenhuma vitória. E a gente tá marcando lá um pontinho. A gente vai enfrentar o ABC agora, no sábado, lá fora de casa, depois de ter viajado para enfrentar o 4 de julho pela Copa do Brasil. Então, haja perna. Tendo em consideração, que, ó, eu já tô misturando as coisas, né? Porque, mas levando em consideração que a gente vai enfrentar o 4 de julho em uma viagem que a gente já fez hoje, já estão pernoitando lá em Teresina e vão viajar de ônibus para Piripiri, para depois voltar para Natal para disputar esse jogo de sábado, não é fácil. Por mais que sejamos profissionais, não é fisicamente fácil. Você passa 5 horas dentro de um ônibus, você tá com as pernas doendo, então tu imagina, né? De qualquer forma, a gente se ilude um pouquinho com o futebol, claro. Eu tô presa naquele gol de Bruninho, porque a qualidade daquela jogada foi o passe do Robinho, o gol dele, eu não tenho o que dizer. Agora, foi feião aquele primeiro gol que a gente levou, porque foi uma falha muito feia de Rafael, que tá caindo cada vez mais, assim, o seu rendimento. E eu lembro que eu falei em uma bancada que a gente precisava de um goleiro, que não era uma questão de primeira necessidade, apesar de ninguém apontar que a gente precisava, assim, não ninguém, mas poucas pessoas, a gente sempre falava do ataque, falava do meio, falava da volância, mas nunca, assim, não muito do gol. E eu já tinha apontado, porque a gente precisa, é uma posição de segurança, por mais que a gente não, sei lá, muitas vezes a gente veja que, o importante é fazer gol, mas o importante também é não tomar. Na Série B, inclusive, a gente tomou bastante gol do ano passado. Então, Exatamente. Então, a gente precisa olhar um pouquinho com carinho para essa área do nosso campo, do meio para trás. A gente sabe que a gente tem um zagueiro aí que ainda não está regularizado no BID, né? Que é o paraguaio. Mas a gente deve, eu acredito que a gente deve ver mais coisa, mais novidade por aí, eu espero, porque vai exigir muito da gente, dos atletas fisicamente, e eu acho que. Espero que também venha um goleiro nesse pacote aí. Eu já muitas vezes defendi Rafael, mas também tenho que reconhecer que foi muito feio, sabe? Aquele primeiro gol. E o segundo gol foi uma falha total, né? A defesa parou pra assistir. Como é o nome do rapaz, meu Deus? Filemon fazer o segundo gol do CSA. Sem condições também. Foi bem feio, mas tudo bem. Foi escrotinho. Ô, Carla, o Paraguai não tinha desistido ou eu vi demais? Eu viajei. O Paraguai que desistiu foi o lateral direito. Certo? E aí, logo depois que ele saiu, chegou o Nery Barreiro, se eu não me engano é o nome dele. E aí ele ainda não foi regularizado, ele já foi apresentado, mas não foi regularizado. Então, meu resumão do jogo, que eu já falei de outras coisas, foi esse aí. Ótimo, ótimo. Você sempre muito precisa nas suas opiniões e nas suas informações. Olha como eu tô falando bonito. Então, como Carla já disse, já deu um spoiler pra nós aí. Quarta-feira a gente vai jogar a primeira rodada da Copa do Brasil, né? Essa competição tão, né, assim, democrática, né? Melhor dizendo, que a galera participa mesmo, né? Os times do Brasil mesmo. Inclusive, a gente tem um episódio muito querido na Copa do Brasil, 16 de março de 2016. Quem é que lembra? Quem é que lembra? E aquele 1-0 contra o Flamengo, acho que foi o feito de 2016, porque 2016 foi um ano de fiasco, por Confiança, né? Vamos combinar que a gente comemorou a permanência na Série C. Então, daí a gente tira. Enfim, voltando à Copa do Brasil, vai ser o primeiro jogo, como Carla disse, lá no Piauí. Não é em Teresina, que é de fácil acesso, não é, é na cidade de Piripiri, se eu não me engano, no interior. É, eu vi o Twitter oficial do Confiança reclamando da distância, que até que mudou, se eu não me engano, não seria esse estádio inicialmente. De repente, a CBF mudou o local e botaram para esse estádio em Piripiri, que é tipo muito distante, vai ter que pegar a estrada e o time já vem cansado. Apenas 171 quilômetros de ônibus. Gente, é longe. É longe. É daqui para onde? Deixa eu ver. Canidé, né? Por aí. Eu não sei, não tenho ideia. Não me xinguem se eu falei besteira. É uma viagem cansativa, desgastante. A gente tá conhecendo o elenco agora, né? Porque tem muitas peças novas nesse elenco 2021. Tem muita gente boa, inclusive, desses jogos que eu pude ver, os outros que eu não vi. Eu vi alguns lances, vi comentários no Twitter, que Twitter eu me baseio em tudo, até Big Brother eu vou pelo Twitter, né? É, Instagram, tudo, grupos, quando eu consigo acompanhar grupo, né? Porque mãe de família lascada não consegue ver grupo. E, assim, temos peças boas e tal, mas era um momento de entrosamento que a gente vai ter que se entrosar na estrada, literalmente, né? Vamos enfrentar o 4 de julho, que é o atual campeão estadual do Piauí. O 4 de julho já foi 4 vezes campeão do estadual. Se eu não me engano, é a primeira vez que participa da Copa do Nordeste, mas já participou outras vezes da Copa do Brasil, se eu não, né? Pronto, a menina confirma, adoro, tudo inteligente. Só conheço gente inteligente. É, e eles estão indo até que bem, viu? Na Copa do Nordeste, eles empataram com o Botafogo da Paraíba, que não é um time morto, né? Não é um timinho. Não que exista timinho, né? Mas não é um time, é um time, né, com significativo aí no futebol do Nordeste. E o outro jogo foi ontem, eles ganharam do Salgueiro Brother. Então a gente já tira aí que a galera não tá pra brincadeira. O Confiança vai vir cansado. O Confiança tá com o calendário cheio, 2021, tá com tudo, né? Com estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B, né? Porque é o maior do estado e a gente compete segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sou clubista mesmo. É isso, é a primeira vez na Copa do Nordeste. E a gente vai encarar essa galera aí numa partida distante, num lugar distante, que depois vem outro jogo muito importante, que é uma pedreira contra o ABC. E aí, meninas, o que vocês ficaram sabendo sobre o 4 de julho? Vocês têm alguma opinião a dar sobre esse jogo? Alguma sugestão, alguma crítica? Oi, só para complementar as informações desse confronto, a gente vai enfrentar o 4 de julho em nossa 14ª participação na Copa do Brasil. Eu vou falar um pouquinho de Copa do Brasil lá no Baú do Dragão, que é um quadro que eu estou apresentando junto com o Felipe Leite no Proletário News. Estou aproveitando já para deixar aqui o recado, quinta-feira deve estar no ar. E o time piauiense, ele tem 33 anos, é um time recente, né? Como a Helen falou, vem de vitória pro Salgueiro, e dos últimos 4 jogos, ele empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Então, não é um time morto, não é um time que a gente simplesmente vai chegar lá porque a gente não conhece, né? Enfim, como alguns torcedores que têm um salto alto fazem. Eu respeito muito os adversários, e sobretudo os adversários, aspas, que não têm tanta pressão, porque às vezes são esses jogos fáceis que o Confiança dá trabalho. Eu costumo dizer na central da superstição que quando o jogo é com, aspas, galinha morta, a gente sempre se lasca, pode escrever. Exatamente. Eu acho que eu disse isso ano passado, antes da pandemia, gravando com o Johnny, com o Lucas, se eu não me engano, e com o Mike Gabriel, meu amigo maravilhoso. Eu falei isso, Confiança, quando pega esses timinhos, se não perde, só. Fala. Isso é fácil. Fala em Lucas, ele acabou de falar aqui. Lucas, olha. Ele acabou de falar aí, um salve para Lucas Oliva. E o pai tá on, o pai Lula tá on, hein? Ele Ele queria que a gente falasse isso aqui. Meninas, ah, uma coisa legal que eu acho que seria interessante, né, para que a gente não pudesse repetir nessa competição agora da Copa do Brasil, é não termos o desprazer, o azar de ter um resultado desfavorável contra uma equipe lá do Piauí mais uma vez, né? Lembrando que a nossa estreia na Copa do Nordeste foi contra o time do Altos, né? Altos. E, enfim, infelizmente a gente não obteve um resultado tão bom. E aí a gente não quer que isso se repita na Copa do Brasil. Mas eu queria comentar uma coisa com vocês e que eu acho que eu posso dizer que seria o nosso calcanhar de Aquiles. É algo que já nos acompanha há um tempo. A gente falou agora há pouco que é a nossa parte defensiva. Eu penso que durante todo o ano, né, de 2020, pudemos perceber o quanto a nossa parte defensiva ainda exige uma dupla que nos traga bastante confiança. Então, assim, para fazer uso do trocadilho. Observamos durante todo o ano de 2020, com a passagem de Matheus Costa, depois com o retorno de Daniel Paulista, o quanto esse setor, né, do nosso time, em que pese as mudanças, as peças que cheguem, a gente ainda não consegue ter uma dupla para chamar de nossa de maneira efetiva, né? E eu sinto que no decorrer desse ano a gente vai precisar ajustar essa parte defensiva. E quem sabe essas peças que estão chegando ao nosso time, né, de alguma forma venham engrenar. Sofremos ano passado com um elenco um pouco limitado, a gente sabe, em meio a uma pandemia, tudo muito novo, né, foram baixas e baixas que foram ocorrendo, mas esse ano de 2021 espero que a gente tenha agora, né, com um novo planejamento, com a oportunidade de um calendário recheado, né, que a gente tenha êxito. Então eu sempre gosto de focar essa questão da defesa, e vocês falaram sobre a questão do Rafael, e eu acho muito importante essa fala de Carla, porque ele seja um goleiro muito experiente, sabemos disso, não queremos aqui agora também só focar no aspecto negativo, mas eu acho que tudo tem um momento, né? A gente precisa entender que o jogador, em que pese seja experiente, tenha dado bastante segurança para a gente em outros jogos, mas talvez ele não esteja realmente em um bom momento. E é preciso que a direção, o nosso técnico, ele consiga ter esse olhar um pouco mais crítico nesse momento, e até a própria gestão, né, do nosso time, enfim, diretoria, entender que essa área defensiva do confiança realmente é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, eu acho que a gente vai passar aqui todo o ano de 2021 ainda insistindo, né, de que é o setor do nosso time que realmente precisa de mudanças sérias, e que, quem sabe, né, com essas novas peças agora, nos dê bastante alegria. Fernando DG deixou um recado aqui, ó, pra gente, que ao que tudo indica, não teremos a transmissão do jogo contra o 4 de julho. Lamentável, né, minha gente? Nossa! Que triste. Vamos pro rádio, pelo... minuto a minuto, aquele negócio, né, velho? Entregar na mão, sim, de Deus e isso. Exatamente. Que pena, muito triste abrindo mesmo. Meninas, abrindo um outro parênteses, dando sequência à fala de Carla e de Dani, né, com relação à questão de goleiros, vale lembrar que a gente tem um bom histórico de goleiros. Nós tivemos goleiros que se tornaram, em algumas temporadas, nossos ídolos, né? A gente pode partir lá atrás para Fábio, né, e de lá para cá a gente vem tendo vários outros, até Everson, e até o próprio Rafael chegou a tentar iniciar algo do tipo, Genivaldo, sim. Então, a gente tem um bom histórico de goleiros, e eu acho que isso também vem com relação a essa nossa carência, é justamente disso, da gente ter lá atrás uma boa referência no embaixo da trave, e a gente ter uma segurança, porque se a nossa defesa, o nosso sistema defensivo não funciona, a gente se garante quem tá lá atrás. A gente sabe que o cara que tá lá no gol, ele vai segurar a onda se tiver uma falha um pouco mais na frente. E aí, onde tá? Se a gente tem uma defesa que ainda não está redonda, ainda não temos nomes, e a gente tem um cara lá atrás que também não está dando tanta segurança, é o que deixa a gente mais tenso e inseguro com relação a isso. Mas acredito que daqui para lá a gente vem em alinhar o que dá. Oi, tá todo mundo me ouvindo? Eu tava ouvindo ruídos. Mas, Estão me ouvindo? Estou. Só complementando o que Sara disse, eu acho que Carla até citou, ou foi Dani, eu não lembro, que a gente estava realmente com, no ano passado, a gente estava com uma dificuldadezinha no meio de campo, né? E não, acho que não só no passado. O Confiança nunca teve um meio de campo que a gente dissesse assim, meu Deus. Não, teve. Teve. Como é o nome daquele menino que foi pro Ceará? Menino bom, branquinho, com os cabelinhos pretos. Ai, gente, Richarlison. Ele, meu Deus. Ali eu não... aquele time que foi pro Ceará, aquilo ali mexe com o meu coração até hoje, entendeu? Que o goleiro Everson, né, Richarlison, eu acho que Valdo foi também naquela época, ou foi Valdo ou foi Anderson, né? Um dos dois eu acho que foi. Eles são irmãos, né, Valdo e Anderson, não é isso? Ou eu tô ficando louca? Acho que são... Aí esse grau de parentesco que eu tô por fora. Pronto, São irmãos, né, Dani? Eu sempre confundo um com o outro, porque eles são bem parecidos fisicamente, mas os dois apresentam ótimo futebol. Então, era uma deficiência realmente do Confiança, né, nesses últimos tempos no meio de campo. Conseguiu organizar um pouquinho o ataque do Confiança atualmente, nesses dois últimos jogos que eu pude assistir. Tá, tipo, impecável, tá perfeito, os meninos sabem marcar direitinho, sabem comparecer na grande área. Mas essa defesa realmente, como Sara disse, tá deixando a gente com coraçãozinho apertado. Inseguro, né? A gente tá inseguro. Mas vamos orar só pra que tudo dê certo. Desculpa. Só para complementar aí as falas de Sara e depois a fala de Ellen, Fábio, ele, um dos nossos goleiros emblemáticos, foi o atleta que mais disputou edições em Copa do Brasil, pelo Confiança, né? 2003, 2004, 2005 e 2009. Ele também participou do elenco em 2002 e 2013, mas ele estava como reserva. Ele não entrou como titular em nenhuma partida, mas ele é o atleta com mais jogos disputados na competição Copa do Brasil, com a camisa do Dragão. Ele disputou 10 jogos. Ídolo demais. E isso demais. Demonstra realmente e coloca um pano de fundo no que Sara, em tudo que Sara falou, né? Sobre como a gente tem referências no gol. Outra coisa que Ellen falou aí é que o ataque da gente, a gente vê uma diferença de 1000% em relação ao ataque de 2020, mas lembrando que a gente tinha no ataque de 2020 Renan Gorne, né? Que sinceramente tá lá iludindo o pessoal do Remo. Rapaz, eu pensei a mesma coisa quando eu vi essa semana. Vamos cornetar. Essa semana eu vi uma reportagem sobre os gols dele, alguma coisa do tipo. Ele está lá iludindo o povo. Daqui a pouco tá todo mundo com raiva. O golpe tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Ele era um bom batedor de pênalti, né? Quando tinha pênalti, bichinho, batia pênalti, era uma beleza. Bicho era esforçado, ele é um atleta massa, ele tem uma boa postura e tal, mas assim, gol mesmo, assim, a gente sentiu falta em 2020, então acho que em 2021 a gente vai sofrer, espero que a gente sofra um pouco menos do que em 2020, né? Exatamente. Não, e reforçando a ideia da defesa ruim, eu me lembro que na Série B, a gente, por conta da defesa, a gente passou muito aperto, a gente passou aquela fase que ficou no medo de voltar para ser, por conta de gols importantes que a gente perdeu por besteira da defesa, né? Eu pude acompanhar alguns jogos, não todos, da Série B do ano passado, porque esse negócio de jogo transmitido eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir pro estádio, tomar banho de batida e levar spray de pimenta na cara. É o que eu gosto. Mas... Não, mulher, esqueça o spray de pimenta, por favor. Né? Meu filho já tá aí, a prova é pimenta viva, depois daquele spray. Silvinha falou aqui, Renan e Bruno Paraíba. Olha que duplinha a gente tinha no ataque 2020, gente. Sem condições. Sabe? Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra, já dizia a pensadora contemporânea Joelma, do Calypso. A gente se livrou. Olha só, já pensou a gente na Série B mais difícil da história desse país, a gente com Renan Gorne e Bruno Paraíba. Oh, meu Deus. Ia ser eita atrás. Meu Deus. Ia ser um Derek. Negócio de teste pra cardíaco. Exato. É verdade. Mas Deus é bom. Só um parênteses rapidinho aí, vou mandar um beijo pra minha irmã, que tá aqui acompanhando a gente hoje. Juliana. Beijo, Juliana Santos. Eu quero mandar um alô também pra... professor Jorge da TV Dragão, que está aí acompanhando a gente, dando essa força. Isso, mandou o parabéns Wilton aqui para a gente. Ele estava elogiando. O Wilton, eu não anotei o sobrenome, mas ele estava elogiando aqui a conversa. Wilton de Oliveira. Isso, com a mulherada. Juliana, um beijo. Lucas, Mike Gabriel. Nossos Fernandinho amigos DG. Que estão acompanhando. Fernandinho DG, a melhor página de Humor do Confiança. Enfim, muito, muito, muito feliz em poder estar compartilhando, né, dessa interação com vocês aqui. Agora vamos falar sobre o porquê de estarmos aqui, né? Hoje, 8 de março, para quem não sabe, hoje é Dia Internacional da Mulher. É difícil não saber, né? Porque a gente faz questão de esfregar na cara da sociedade que nós temos um dia. E o porquê que a gente tem esse dia, eu acho que a doutora Daniela pode explicar melhor para a gente o contexto histórico, resumidamente, Dani, sobre o 8 de março, não precisa ser aquela coisa. Rapaz, você... jogou na fogueira. Não, me jogou na não fogueira precisa não, até... a gente tem, então não precisa falar, a gente tem esse dia porque a gente é... Cumprindo a palavra foda pra caralho, pronto. Eu tinha outra coisa em mente aqui pra falar, e aí você passou logo pra terceira etapa, porque eu queria dizer o seguinte, que comentamos aqui Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas lembrando que a nossa atuação, ela precisa, né, agora na Copa do Brasil, ser em alto estilo, até porque... tendo êxito na partida, a gente pode estar encarando o nosso arquirrival aqui no estado, né? O timinho do lado de lá. E... O ano, de fato, só... O da feira? E a gente precisa lembrar o seguinte, que o ano pro Confiança só começa quando a gente bate no rival, né? Todo início de ano, em Aracaju, a gente sabe que a história se repete, né? A gente começa o ano em grande estilo e quem sabe, né? Talvez a gente possa, em algum momento, aí, se cruzar com outra equipe e... começar 2020 com o pé direito. Tá dando interferência aqui. Tá dando interferência? Acho que sou eu aqui, né, não? Peraí. Acho que travou. Vai lá, Dani. Bom, e aí Ellen jogou a bola pra mim, querendo falar sobre a questão do contexto histórico. Tá todo mundo parado assim. Pra mim. Você consegue me ouvir? Veja se você ouve do mundo, Ellen. Cara, bem. Oi, me ouve? Fala aí, meninas. Você deu uma travada e voltou agora, Ellen. Tá ouvindo? Oi. Ellen? Tá meio cortando, não sei se pro restante do pessoal que tá assistindo tá assim também. Tá normal pra gente, pessoal. Quem... Aqui tá normal, tá ouvindo de boas. Eu acho que ninguém fez nenhuma intervenção pra dizer se tava... Eu acho que o problema é aqui, mas vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, viu, Ellen? Sim, Ellen. Pode continuar. Mas tá normal, o Ju disse que tá normal. Tá tudo funcionando, viu? Pode seguir. Ellen, eu acho que deu uma saída, viu, Carla? Acho que caiu. Enquanto a gente não levanta, Ellen, termine o comentário. Segura na... Dani, depois que você falou que o ano só começa quando a gente bate no rival... É verdade, o ano só começa, de fato, né, quando a gente tem a vitória... Né, algo que é histórico, todo começo de ano. É tão bom para mim quando eu vou lá pro Instagram, vou ver as lembranças, né? A gente sempre começando o ano com o pé direito, né, com vitória, tudo normal em Aracaju. E aí, passando para essa terceira etapa, né, da nossa live, que é o motivo de estarmos aqui. Esse momento coroa e simboliza toda essa presença, né, das mulheres nos estados sergipanos. Não quero falar só do Brasil, mas quero focar aqui para a nossa realidade, porque a nossa torcida, graças a Deus, a torcida azulina, ela tem uma participação, né, das mulheres de uma forma muito efetiva. E isso me deixa muito feliz, né? O Confiança é um time do povo, isso por si só para a gente é algo maravilhoso. É um time que representa muito bem, né? Todo aracajuano. Então, eu penso que nada melhor como esse espaço para poder demonstrar o quanto a nossa torcida feminina, cada ano, ela cresce, né? O quanto nós temos torcedoras brilhantes representando, né, o nosso dragão em um blog maravilhoso como Mulheres em Campo, né? De ver a presença das mulheres também, né, num podcast maravilhoso que é o Bancada Azulina. Enfim, nossa amiga Ellen voltou. E aí ela acabou passando a bola para mim e eu comecei, Ellen, a falar aqui de uma forma muito breve o quanto esse momento prestigia simboliza, né, toda essa participação da torcida feminina, do nosso Confiança, né? Então, assim, isso para a gente é muito importante, e a gente sabe, está aqui Sara para dizer, né, o quanto, sei lá, há 10 anos atrás, não vou entregar a idade de ninguém aqui, né? Quarentena, quarentena, eu digo com orgulho. Você chegou na idade da loba, né? Eu chego lá, tô nos 32, mas eu penso o seguinte, meninas, que Sara tem uma história muito bacana e eu acho que ela consegue, de alguma forma, mostrar esse antes e depois. Não que o histórico da torcida do Confiança é o histórico de uma torcida machista, de uma torcida que possui aversão à participação, né, das mulheres, de uma forma efetiva dentro da vida do Confiança, mas é porque a gente está falando de gerações, né? Então, Sara consegue, eu acho que de uma forma muito própria, falar para a gente essa evolução, o que é que ela conseguiu perceber, né, durante todo esse tempo que ela vem acompanhando o Confiança. Eu tenho, assim, eu gosto muito de ouvi-la, porque ela tem histórias bacanas para contar e, de certa forma, é uma inspiração para todas nós, né, por tudo que já passou. Sara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, porque você também é a sua primeira participação aqui, e para quem não lhe conhece, é muito importante que lhe conheça, porque como acho que é uma unanimidade nessa live, e se é unanimidade nessa live, é unanimidade geral, que você é uma torcedora que representa muito a gente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, mas antes de você falar, vou mandar um cheirão para Bia, que acabou de entrar aqui na live, Bianca Freire, um cheiro maravilhoso, uma torcedora linda também, e todo mundo que está entrando por aí. A palavra está com você, Sarinha. Vamos lá, já que você, vou emendar aí nos seus beijos. Adam Ilustrar estava perguntando aí se era Sarinha. Ele é um colega meu de trabalho, não sei nem como ele chegou aqui, mas eu sei que ele é azulino. Então, beijão, Adam, sou eu sim. E apareceu aí na hora que Ellen tinha caído, que a gente suspendeu ela, Ravile Prates. Não sei se vocês viram um cruzeirense que disse que não sabe como chegou na live, mas que a gente deu dor de cabeça. Então, aí, isso aí. Então, ele se prepara. Esse ano tem mais, hein? Exatamente. Compra do Flex. Vamos fazer uma chance. Um comentário quando eu caí. Quando eu caí, eu tava lendo o comentário dele. Olha, não venha não. Ah, já sei porque caiu, então. Brincadeira. A gente alfineta tudo. Sim, vamos lá. Então. Meu nome é Sara. Hoje eu resolvi vir representando a Dragão Chopp, né, que é minha família hoje dentro do Confiança. Mas tudo começou lá atrás, pequena. Eu sou hoje a única pessoa da minha família que gosta de futebol, ironicamente. É uma família bem matriarcal, mas quem me levou para o estádio foi meu avô, depois de tentar levar meu irmão, que não gosta de futebol até hoje. Então eu ficava, eu acho que do lado pulando para ele me levar. Comecei indo para o Batistão para comer cana, né, aqueles roletes de cana que vinha no saquinho, colado de amendoim, laranja descascada, na geral, e fui tomando gosto pelo negócio. Aí o destino quis que eu conhecesse mais 4 meninas, estudávamos todas próximas ou morávamos próximas, e uma delas namorava, não sei se eu acho que vai ter gente na live que vai lembrar, até hoje ele ainda frequenta jogo de Paulista, né, bem conhecidíssimo da Dragon Chopp, ou da Dragon Chopp agora, da Trovão Azul, Paulista. Então, uma delas namorava o Paulista, e a gente começou a andar com os meninos, e fomos as 5 primeiras mulheres a começar a frequentar o estádio junto com a Trovão, né? Então, a gente costuma dizer, os meninos costumam dizer, a gente sempre que conversa, que fundamos o núcleo feminino, que na época era pelotão feminino. Éramos só 5, então só dava para ser um pelotão. E daí a gente foi desenvolvendo pelotão, núcleo, não, pelotão, máfia, núcleo, depois eu acho que passou a ser Trovão, aí já não fazia mais nem parte, mas eu fiquei sabendo essa semana quando as meninas do núcleo, passou a ser Trovão feminina e agora voltou a núcleo. E hoje eu tô na Dragon Chopp, né, que ela é parcialmente composta por ex-integrantes da Trovão e aquela turma que chegou nos 40, viu, Dani? 40. Eu tô assumindo a idade já. porque quando eu digo 40, todo mundo diz que não tenho cara, então eu tô adorando essa fase. E aí a turma de cachaceiro, pô, que vai pro estádio para tomar cerveja, para dar risada, para zoar, para xingar juiz e também assistir futebol, é claro. E o que eu acho interessante com relação a essa coisa de mulher, que eu me vim pensando durante essa semana toda, sem saber que eu ia estar na live de vocês, para deixar claro, eu acho que hoje que a gente acertou essa questão da live, né? Eu já tinha recebido um convite antes, mas na correria do dia a dia eu não consegui, doida para estar aqui. Eu digo, não, hoje eu vou. Hoje é um dia para estar lá. E aí eu vinha pensando já esses tempos de que quantas histórias a gente tem de que fomos para estádio por causa de homens. Fomos levadas aos estádios pelos homens das nossas famílias, ou por namorados, ou por maridos, ou pais, avós, irmãos. Eu acho que da nossa geração, e aí eu coloco, tipo, a galerinha dos 20 e poucos aos 40 ou mais, não tem um histórico de eu fui pro estádio com a minha mãe, eu fui pro estádio com a minha tia, eu fui pro estádio com a minha irmã. Mas nós somos as mães, as tias e as irmãs, que mais lá atrás, nossas tias, nossas sobrinhas, nossas filhas, vão dizer, quem me levou para o estádio foi minha mãe. Caramba, tô arrepiadíssima, mas é isso. Nós somos a geração das tias de estádio, sabe? Eu acho que isso é muito bacana, porque a gente está fazendo uma história que vai contar muito lá atrás. Vai lá, Ellen. Então, Sara, só para acrescentar as informações. Eu, quando comecei a frequentar estádio sozinha, porque tinha aquele tabu, né, de mulher sozinha em estádio, se sair uma confusão, e se alguém te seguir, se alguém te estuprar, te abusar, não sei o quê, até que um dia eu bati de frente com todo mundo e eu resolvi, peguei meu carro e fui sozinha, e comecei a ir sozinha com 22, 23 anos, enfim. Não faz muito tempo, não, mentira. Quando eu começo a falar com as pessoas que não convivem comigo, que me conheceram há pouco tempo, assim, o que você gosta de fazer? Aí eu falo, não, eu gosto de ir pro estádio. Aí algumas mulheres chegam pra mim, pro estádio de futebol, nunca fui. Você me leva um dia, velho, eu perco as contas de quantas meninas eu levei pro estádio. Amiga minha que comprou camisa do... O bom é que eu levo e já faço virar torcedora do Dragão, porque eu não sou besta, né? Aí compraram camisa... a outra foi comigo, ganhou um sorteio de Dia das Mães, ganhou R$3.000, Dia dos Pais, quer dizer, e me deu uma camisa oficial de presente, adorei, melhor companhia. A outra que tinha medo dessas coisas de aglomeração, de não sei o quê, a primeira vez que foi comigo, gostou, foi a segunda comigo, gostou, quando eu vi, tava indo sozinha. Muita gente, assim, e tenho também, assim, como Sara disse, a alegria de ter levado meu filho pro estádio comigo, né? Enzo foi a primeira vez pro estádio, tinha 6 meses, eu ainda tava com o pai dele, mas enfim, ele ficou com aqueles olhão dele assim, olhando o gramado, encantado e tal. Aí na segunda vez que ele foi pro estádio, ele foi sozinho comigo, na terceira vez também, e não teve quarta, né? Infelizmente a pandemia não deixou, mas é muito importante isso que Sara disse, porque assim, eu comecei a ir pro estádio com meu pai, não tem uma figura feminina que me inspirasse assim, a gostar de futebol. Só tem uma tia minha que gosta muito de futebol, mas ela é vascaína. Duas tias, uma é vascaína, outra é fluminense, pra mim não quer dizer nada. E eu via muito no meu pai, eu via meu pai assistindo o jogo. Meu pai é tão vacinado por futebol que ele assiste jogo antigo, jogo reprise, ele gosta, ele vive, ele respira futebol. Meu pai tudo... fica vermelho, nervoso, porque como todo mundo sabe, a gente é do Rio, então meu pai é flamenguista mesmo, ferrenho, ele acompanhou o jogo de 81 e tudo, ele é louco pelo Flamengo, então quando tem Flamengo aqui em casa, aqui na casa da minha mãe, eu vou pra minha casa muito tranquila, porque eu sei que vai ter gritaria, porque eu não, sabe? Ele grita com o juiz, achando que o juiz tá ouvindo, e eu cresci vendo isso, pô. Eu cresci nesse ambiente onde meu pai gostava de futebol. Minha mãe ainda tentou me fazer tricolor, fluminense e tal, mas a figura que eu tinha como exemplo, como quem me apresentou futebol foi meu pai. E é como Sara disse, é muito importante a gente saber que daqui a 10 anos a gente vai dizer, nada, eu vou pro estádio com minha mãe. E isso, sim, é como sim, ela diz, sim. Arrepia, né, velho? Deixa a gente emocionadíssima, assim, sei lá. E é muito, muito importante. Eu acho que já é uma questão que eu já bati várias vezes na tecla. Em alguns podcasts, eu acho que ano passado a gente gravou um podcast feminino também nessa mesma época, e a gente bateu nessa tecla que toda vez que eu vejo alguma menina no estádio com um namorado, com não sei o que, eu falo, pô, velho, que bom que você veio, que bom que você tá aqui, pô, venha mais vezes, vamos fortalecer, vamos impor a nossa presença, pô. Porque a diferença de quando eu comecei a frequentar o Batistão, eu digo assim, do comportamento dos homens para com as mulheres, pra agora é tipo gritante, pô. A galera começa. Eu faço amigos no estado. Ao mesmo tempo que tem muito cara escroto que nem olha pra nossa cara pra falar de bola, tem outros que ficam discutindo com a gente, mostrando que a gente se sente incluída e tá melhorando demais, assim. E é o que outro apelo que eu digo. Meninas que estão assistindo essa live, que nunca foram pro estádio, bora. Lógico, né? Quando a pandemia deixar. Que espero que seja em breve. Não tenha medo, vamos fortalecer, vamos torcer pro nosso time, vamos impor a nossa presença, como eu já disse. É, acho que é aquela coisa de incomodar, né? A gente incomoda, né? A verdade é essa. Danizinha queria falar alguma coisa, né? É, eu só ia pontuar isso que Sara colocou, porque o cenário, né, de torcedoras aqui do Confiança, ele tem crescido a cada dia, e é importante destacar o que é que nos une dentro disso tudo, né? Eu acho que desde o grupo Proletárias, Apaixonadas pelo Confiança, que é um importante canal, que de alguma maneira a gente consegue estar congregando essas meninas que vão chegando, meninas que muitas vezes têm até vergonha, né, de manifestar alguma opinião, que possam de alguma maneira interagir, né, com a nossa torcida. Então eu quero aqui aproveitar esse momento para dizer que nós temos essa página Apaixonadas pelo Confiança, tudo aquilo que vocês têm o interesse de saber, né, essa página ela é bem bacana. Quero destacar também aqui o importante trabalho de Verônica, né, Verônica. Uma pessoa que, durante todo esse tempo, ela contribuiu muito para que as meninas pudessem estar aderindo a esse projeto de mais mulheres dentro da arquibancada. Então, não poderia deixar... Ela tem uma parcela muito grande, realmente, Dani, bem lembrado, viu? Exatamente. Bem lembrado, porque assim, foi alguém que correu atrás, que insistiu, que colocava o pessoal no grupo, aí o pessoal saía porque não tinha paciência, ela ia lá e colocava de novo, muita gente ficou pela insistência, e hoje, tipo, não sai, verdade. Porque querendo ou não, o Proletárias, né, que foi um grupo criado por Verônica e agora o Apaixonadas, ele é um meio de mulheres se interarem mais sobre futebol, porque nem todo mundo é obrigado a entender de futebol, não. Né? Eu fico aquela frase fatídica de para a mulher dentro do estádio. O que é o impedimento? Ninguém é obrigado a saber, não, porque eu conheço vários homens que até hoje não sabem o que é o impedimento. Então, assim, e ninguém, como ninguém é obrigado a entender de futebol, mas tem meninas que, tipo, usam esses grupos para saber como está o time, e aí se sentem mais à vontade para discutir e falar sobre futebol, porque é um meio só de mulheres, então elas não vão ser taxadas como não entendedoras ou não vão ser ridicularizadas, que a gente sabe que isso acontece. Por mais que a gente tenha acolhimento, que nós somos felizes dentro do Confiança, na arquibancada da torcida do Confiança hoje, porque eu acho que em grande maioria nós somos mais acolhidas do que excluídas. Eu não sei se vocês têm essa mesma ideia, eu sou eu que ando na Dragão Shop direto e eu mando nos meninos. Mentira. Mas assim, a gente tem um certo acolhimento, coisas que outros times, outras mulheres em outras bancadas, elas não têm. Exatamente. A gente tem voz, a gente discute, Exatamente. A gente fala de futebol, eles nos ouvem, não são todos, porque toda exceção, toda regra tem sua exceção, né? Mas é bem interessante falar essa questão com relação à Verônica, porque ela tem uma grande parcela de culpa hoje, nessas quatro mulheres estarem aqui reunidas. Todas elas têm uma certa ligação pela Verônica, né? Se vocês pararem para pensar, eu acho que muita gente lembra da Feijoada das Proletárias. Verônica participou 100% estando distante. Ela estava em Catu já, mas ela participou 100% estando lá distante. Eu acho que tem até foto aí guardada, todo mundo junto e com a fotinha dela que a gente levou, porque ela fez parte, ela faz parte, ela tá junto, né? Eu lembro muito disso. Então, sim, uma outra questão que Dani falou, que eu acho muito... Deixa eu ver se eu me lembro agora que Dani estava falando. Eu tenho que começar a fazer que nem Carla, viu? Quando entrar nesses negócios aqui, anotar, porque voa da cabeça. Mas só retomando, então, a linha de pensamento que eu estava levando com relação aos filhos e às irmãs e filhas. E, no meu caso, é filha. Eu tenho um filho de 21 anos que levei para o estádio quando pequeno, mas ele não gosta de futebol e eu respeito. porque aqui dentro de casa é assim, cada um gosta do que quer. Mas a menina mais nova, ela, se eu disser que eu vou pro estádio, vamos. Vou assistir o jogo na televisão, vamos. Eu comprei um boné rosa do Confiança, quem tá usando o boné, ela, não sei se vocês viram, por sinal, lindo. Um boné rosinha, e eu nem sou essa menininha do rosinha, né? Ela tá usando e eu acho isso o máximo, sabe? Eu tenho orgulho que minha filha mais tarde vai dizer isso, ela vai contar que quem levou ela pro estádio fui eu. Hoje eu conto que meu avô me levou pro estádio. Mas eu tenho um grande orgulho também que a minha mãe termina um jogo, ela me pergunta quanto foi, como foi, se ela assistir, ela ainda vai pra rede social criticar se ela não gostou. Eu acho muito bacana, ela senta o cacete, quem corneta, a gente não corneta não, ela corneta. Então é muito importante, gente, o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo hoje um trabalho, essa bancada de hoje, no Dia da Mulher, com quatro mulheres totalmente diferentes, deixando bem claro. Eu acho que a única afinidade que a gente tem, coisas mais próximas, é essa questão do Confiança, e isso nos une muito, mas tão, tão fortemente, que a gente consegue estender essa amizade além de bancada, né? E pessoal, é muito importante... Pode falar. Não, termine. É só um... Ah. Como é que é? Tá. Então, assim, a gente... Nós temos que ter um pouco de orgulho, e agora abrindo um parêntese muito grande dentro dessa narrativa do Dia Internacional da Mulher. A gente, e vou ser repetitiva, temos referência de mulher dentro do Confiança. A gente tem Dona Finha, que é um ícone. Dona Finha. Que não tem como a gente falar de Confiança sem falar de Dona Finha. E aí eu vou mais além. Nós temos Dona Lígia, né? Que todo mundo sempre lembra de Dona Finha, que é o concurso feminino dentro do Confiança, mas nós temos Dona Lígia, a primeira conselheira, se eu não me engano, ela foi até presidente do Conselho do Confiança, atuante, e de vez em quando está junto com a gente. Eu acho que ela lembra bem da questão da feijoada. Dona Lígia esteve junto com a gente, ajudando, dando dica. Então, assim, nós temos referências de mulheres maravilhosas, e espero que daqui a uns anos algumas meninas estejam numa live como essa, nós temos Ellen, tínhamos Ellen, tínhamos Carla, tínhamos Danizinha, né? Esperam que a gente seja a referência, mas a gente tá fazendo um trabalho muito bacana. Tínhamos Sara. Tínhamos Sara. Quem Sara? Aquela que fica só tomando cerveja no Batistão, passando pro povo, falando com todo mundo, a política. E lembrando, mas é isso. E vocês, né? Eu digo vocês porque não tenho como deixar de citar uma coisa que, para mim, foi histórico, né? Eu quero destacar aqui que, na última eleição do Confiança, eu decidi, né, de uma maneira, assim, totalmente contrária a tudo que algumas pessoas poderiam imaginar. Eu lancei meu nome para a candidatura do Conselho, porque eu penso que essa participação das mulheres dentro do Confiança, ela não pode ficar só dentro da torcida. Quando a gente vai olhar país afora, o número de mulheres integrando os conselhos, né, dos clubes ainda é muito pequeno, é muito aquém, né, do que se espera. E, curiosamente, quando eu lancei meu nome, nós tínhamos duas chapas, né, estávamos naquele contexto de eleição, uma eleição um pouco polarizada, né, para um time local, enfim, a gente via as disputas. E eu recebi um convite, né, para que pudesse, olha, vem integrar aqui a chapa, já que você quer ser candidata ao conselho. E o Estatuto do Confiança permite, né, as candidaturas avulsas ao conselho. Então, naquele momento, eu decidi que eu não queria vincular o meu nome a nenhuma chapa, até porque eu queria que, a partir do momento que eu estivesse dispondo o meu nome, era para colocar para as meninas de que nós poderíamos, né, ocupar outros espaços dentro do nosso clube, e foi uma forma, assim, apenas de trazer uma simbologia. Então, lancei lá o meu nome, e curiosamente, o que foi que ocorreu? Eu fui, dentro da eleição, a segunda candidata mais votada, porque nós tivemos até uma divergência até hoje, né, aquela eleição em bloco para os conselhos. É, automaticamente você votando em uma chapa lá, você estava votando em todos os conselheiros, enfim, isso foi super questionado durante a eleição. Mas quando a gente pega esse cenário lá de resultado geral, eu tive 50 e não sei quantos votos, eu fui a segunda candidata mais votada, eu era a única mulher, né? Nós tínhamos candidatos de uma chapa, candidatos de outra, e a minha única candidatura lá, avulsa, isolada, sozinha, para o conselho. E Eu me sinto, sabe, até hoje feliz, porque aqueles 50 e tantos votos foram de pessoas que acreditaram que era possível que uma mulher pudesse integrar, né, o conselho do Confiança. Então, assim, eu acho que isso é uma forma de da gente deixar um legado para as meninas, para as torcedoras mais jovens, sabe? Então, assim, era só essa lembrança que eu queria trazer, porque foi um momento muito importante para mim. Deixa eu só... Isso. Eu só vou tirar aqui do mudo para falar, antes que a gente faça... Que cada um de vocês responda, né, o que o professor Jorge falou, perguntou. Eu quero dar a minha contribuição aqui. Pegando um pouquinho da fala de cada uma de vocês, a gente percebe que o caminho para a gente ter expressão enquanto torcida, enquanto ocupar os campos, né, ocupar os espaços, é a organização, é o fato da gente se organizar. Sara, quando ela começou a frequentar e com poucas meninas, o que ela fez? Ela se organizou. O Apaixonadas pelo Confiança é uma organização. O Proletárias foi uma organização. O Núcleo Feminino da Trovão é uma organização. A Rebelião Feminina da Jovem é uma organização. Então, o caminho para a mulherada ocupar cada vez mais os espaços é se organizando, fortalecendo, estudando, lutando todos os dias em todos os campos. Não só materialmente na bancada, mas com isso aqui... Porque a gente vive a realidade, então não é difícil para a gente saber e não é difícil para a gente falar tudo o que a gente passa, né? Nós somos maioria, nós somos muitas chefes de família, nós somos, inclusive aqui do estado de Sergipe, a pesquisa que foi divulgada no jornal hoje, disse que, no jornal local de hoje à noite, disse que nós somos o primeiro estado no Brasil no ranking de empreendedoras, ou seja, nós temos muitas donas do seu pequeno negócio, do seu negócio. Então, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que é porque a gente gosta de empreender, porque a gente quer aparecer, porque a gente precisa, sabe? Então, ocupar os espaços também é uma questão de sobrevivência. Vocês estão me ouvindo? Então, esse era um ponto, né? E o que Sara falou, assim, é realmente muito emocionante quando ela disse que a gente, hoje nós seremos a geração que futuramente nossas filhas, nossas netas vão dizer, eu fui levada pelo estádio pela minha mãe, porque parecido com vocês, mas em um tempo um pouquinho diferente, meu pai, ele é torcedor do time da linha do trem, e ele me levou para o estádio em 2008, então já foi bem tarde. Eu já fui bem tarde para o estádio, porque ele tinha todo um receio comigo ir ao estádio. Então, eu tive esse tempo para me emancipar, né? Eu demorei um pouco para me emancipar, para ir sozinha. Hoje eu vou só, hoje eu encontro vocês e é o meu momento de lazer e não quero ir com ninguém, não. Eu gosto de ir sozinha mesmo. Então, assim, são coisas que a gente, com muita luta, vai construindo, mas não significa dizer... muita coisa melhorou, mas a gente sabe que também muita coisa... precisa melhorar, porque infelizmente nós vivemos dentro de uma estrutura que é machista, sabe? Que permite que a gente brilhe hoje, mas não tanto. Permite que a gente frequente, mas que a gente não fale demais. Porque se a gente, por exemplo, a gente tosse, a gente é histérica. O cara tosse, ele tá se expressando, tá extravasando. Então, assim, ainda é uma lógica que precisa evoluir e que nós estamos aqui todo dia para combater isso, né? Não só hoje. Um outro ponto que eu acho importante é destacar, por exemplo, que não só no campo da arquibancada, mas também no campo de arbitragem, no campo de jornalismo, no campo jurídico, dentro do esporte, enfim, em várias esferas a gente está começando a aparecer, porque apesar de sermos maioria, muito pouco a gente vê comentarista, narradora. A primeira narradora foi narrar uma partida oficial no Brasil recente, eu acho que em 2019, tá entendendo? Tipo, uma partida de que foi transmitida na TV. Então, mostra o quanto a gente ainda está a passos lentos nesse sentido e que não vai ser rápido, sabe? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que é o que a gente está plantando aqui hoje vai ficar para as nossas netas, talvez, entendeu? E elas vão ter que lutar muito ainda. Um outro exemplo também que é recente, o nosso, no dia 7 de fevereiro, a primeira mulher a arbitrar um jogo masculino profissional da FIFA, ela é brasileira, né, que é a Edina Alves Batista. Eu só estou trazendo isso para ilustrar, para a gente ver como isso acontece tão tarde. Nós estamos em 2021 e isso aconteceu agora, sabe? Ela foi auxiliada por ela também brasileira, Neuza Bach, eu tô colando aqui, viu, gente? E pela argentina Mariana de Almeida. Então, assim, outras árbitras já tinham apitado partidas, tipo, mas apenas nas categorias de base. Então, ela foi a primeira mulher a apitar um jogo profissional, então, FIFA, né? Então, assim, a gente sabe que isso é representativo, muito representativo para nós, apesar de ser um fato que aconteceu recentemente. A gente sabe que isso não foi registrado hoje, e hoje a gente está liberta, e hoje a gente está livre, e hoje a gente está de boas. Não, a gente sabe que a gente tem muita estrada para fazer. Aqui a gente tem mães, né, que sabem que hoje acordaram cedo, que tiveram que arrumar suas crias, que tiveram que alimentar, que tiveram que sair para trabalhar o dia inteiro, para agora estar aqui, sabe? Enquanto muitas vezes o cara só foi trabalhar, chegou em casa, tinha comidinha pronta, não precisou fazer. Aí ele vai lá e vai pro Instagram falar o que ele quer do time que ele quer, assistir o que ele quer, o resumo do jogo, que muitas vezes a gente não tem tempo de ver, sabe, duas, três vezes, entendeu? Eu acho que Ellen, nesse sentido, ela é muito emblemática, porque eu convivo muito com ela, vejo muito a realidade dela. Sei que Sara também é mãe, mas Ellen é uma pessoa que eu convivo de perto e percebo isso. E muitas vezes, caraca, velho, gente, eu não vou conseguir, porque eu tô aqui com Enzo, porque eu tô aqui cansada. A gente tem que ter essa compreensão, favorecer também as redes de apoio que a gente tem, sabe? Para que a gente consuma o futebol, para que a gente... Às vezes a gente nem sempre tem como levar, porque um filho num clássico, às vezes a gente tem medo, é uma criança e tal. Enfim, são vários percalços que a gente passa e que a gente tira de letra, sabe? Porque a nossa natureza é exatamente a nossa necessidade de sobreviver e de existir em todos os espaços que a gente quiser. Então, assim, a gente tá aqui, a gente apresentou a bancada do ano passado e a gente apresenta esse ano, e o único pedido que eu reforço é o respeito, sabe? Da gente ter esse espaço aqui, da gente ser ouvida, sabe? Da gente não precisar provar a nossa opinião com dados o tempo inteiro, pra gente não precisar estar respondendo o que é impedimento, porque um homem não precisa responder, entendeu? Então, assim, é um pouco disso, é só pra gente ficar aqui, pra gente pensar, né? Claro que vocês que estão, as meninas que estão participando comigo têm ciência disso, eu tô falando mais mesmo para as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. E os homens, o que é que podem fazer? Ter atitudes que não sejam machistas. Estudem, nós não somos enciclopédia, sabe? Vocês convivem com a gente, não é possível que a gente tenha que explicar tudo, o tempo todo, né? Então, tá aí meu pequeno puxão de orelha para os meninos. E acho que já falei pra caramba, desculpa. Só reforçando com relação ao puxão de orelha de Carla, não digam pra uma mulher que ela no estádio, ela vai pra embelezar estádio, porque ninguém é flor nem vaso pra ir pra estádio pra embelezar. Essa frase me incomoda muito. Quando querem ser, às vezes parte de uma pessoa que quer agradar. Aí diz, mas é tão bom chegar aqui e encontrar vocês. Às vezes estamos nós, meninas, todas reunidas num único lugar, porque sim, nós nos aglomeramos sempre que pode, dentro de um batistão mesmo, às vezes estão todas juntas e passa alguém e diz, que coisa mais linda embelezando o estádio. Não, quem embeleza é vaso de planta, é flor, é buquê de rosas, né? Então, essa frase eu acho muito ruim, porque é como se a única finalidade da gente numa bancada é para que outros passem, olhem e admirem. Estamos ali de meros enfeites, nós não temos conteúdo, não temos entendimento, nós não podemos gostar de futebol. Eu percebo que muitas vezes é para agradar, né? É uma forma de tentar elogiar, mas é um elogio que os homens precisam entender, que a gente entende de uma outra forma e não é de uma forma muito agradável. Então, assim, só para estender o puxão de orelha que Carla resolveu dar, eu estou dando continuidade, porque realmente, infelizmente, a gente precisa sim, Carla, falar. Né, você disse, não é possível que vocês conviveram com a gente tanto tempo, a gente ainda precisa explicar, e precisa, e eu concordo 100% com o que você falou, com relação que, sim, conquistamos muitas coisas, eu dou graças a Deus, porque hoje a gente tem muito mais mulher dentro do estádio, e outras mulheres que se posicionam e que se colocam de uma forma que ninguém tira. É bem interessante que a gente frise, porque nós somos hoje mulheres que não impomos o nosso respeito, nem impomos a nossa presença. Nós ocupamos o nosso lugar. Porque também quando a gente diz a gente precisa impor a presença feminina dentro do estádio, é como se não fosse um lugar nosso e a gente está indo lá para tomar de alguém. Eu prefiro dizer que nós ocupamos o nosso lugar, porque sim, dentro do estádio tem um lugar que é nosso. E a gente precisa estar nele, né, para que todo mundo veja que tanto A quanto B. Se eu não me engano, no jogo do Palmeiras, não esse último agora da final, mas teve um jogo do Palmeiras, se eu não me engano, a semifinal do... Não vou me recordar agora. Que teve uma... Foi Palmeiras e Corinthians? Que foi, não foi, foi na final, teve um outro que foi uma mulher... foi que apitou o jogo. Edna, isso. Edna apitou, que inclusive foi muito bem elogiada, né? Muito. Assim, uma atuação excelente, né? Num clássico, né? Um clássico do futebol brasileiro. E assim, ela foi super elogiada por vários árbitros homens, né? Então, assim, foi bacana mesmo você lembrar isso, porque repercutiu bastante nos últimos dias essa atuação dela. Então, e aí o que é que acontece? Não é uma vitória, é. A gente precisa comemorar isso, a nossa presença, a arbitragem da Edna. São vitórias que precisam ser comemoradas, mas é como Carla disse, a luta não acabou, não. Nós estamos plantando sementes para que nossas filhas ou netas venham a colher lá atrás e continuar plantando, porque é uma luta diária. Né? Nós travamos batalhas internas e externas a todo momento, a todo lugar. Se mulheres ocupam cargos de chefia, elas são a todo momento testadas, elas são avaliadas a todo momento só pelo simples fato de ser mulher. Você imagina a gente dentro do estádio xingando, bebendo, gritando, e quando olha para o lado a gente tenta só discutir o futebol com o cara que está do lado, e muitas vezes o cara balança a cabeça olhando para frente, aham. Porque ele acha que o que vai sair de você não acrescenta ele em nada. Então é uma luta diária, mas a gente tá aí para isso. Quem tem medo, alguém aqui tem medo, porque eu acho que nenhum de nós, para ter chegado até onde a gente chegou, foi com medo. Foi no peito, foi na vontade, foi no nariz em pé, que muitas vezes a gente precisa levantar mesmo o nariz e fazer de conta que não tá vendo, para poder continuar seguindo o caminho da gente. E a gente chega lá. Mulher sempre foi um bicho persistente, não vai ser agora que a gente vai deixar de ser, né? Carlinha, Ellen, vocês estão me ouvindo? Pronto, sim. Daí. Tô deixando aqui agora a Ellen, que ela já voltou, né? Para fechar o nosso bancada. Ellen caiu de novo. Eu queria que a gente respondesse, né, a pergunta de Jorge, em o que o Confiança representa para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem, podem escolher a ordem. Eu queria ouvir de Ellen também, mas eu acho que ela, não sei se ela vai voltar, porque disse que estava com pouca bateria. Enfim, se joguem. Pode ir lá, Danizinha. O Confiança, ele representa algo muito especial em minha vida. Eu sempre costumo dizer que aos 12 anos... Né, estamos. Que aos 12 anos eu comecei, de fato, a ter esse amor pelo Confiança. É uma época que eu acho que muitas conseguem lembrar. A gente teve um jogador que é uma figura para nós até hoje, né? Motivo de boas lembranças, que é o Edil Highlander. Então, assim, a minha conexão com Confiança começou ali, né? Então, é algo que eu sempre tenho como positivo na minha vida, que foi um momento onde a gente não tinha um clube, né? Aqui, o nosso clube do nosso coração não tinha essa expressividade no cenário nacional, né? E quando eu vi a reportagem de Edil Highlander no Globo Esporte Nacional, até a apresentadora na época era Milena Ceribelli, e eu parei assim, eu vi aquela reportagem, me chamou a atenção, porque nunca que eu ia imaginar de ver o Confiança num programa nacional, né? Sendo retratado, entendeu? Da forma que a gente estava vivendo aquele ano mágico, né? A participação do Confiança na Copa do Brasil, enfim. Então, a partir dali, criou em mim o sentimento de que eu disse, olha, um dia eu vou ver o Confiança, né, brilhando, se destacando a nível nacional. Eu só tinha 12 anos de idade. 20 anos depois, eu consigo ver esse sonho materializado, de ver o Confiança, né, em páginas esportivas de destaque, pessoas, né, comentando sobre o nosso time nas redes sociais, o Confiança sendo lembrado, chegando em São Paulo, meus parentes me encontrando e dizendo, olha, eu vi o seu time jogar, seu time é Série B, eu estava assistindo um jogo e aí mudei, encontrei seu time lá jogando, sabe? Então, assim, isso é motivo de muita alegria. O Confiança, ele representa uma parte muito importante da minha história, porque eu sempre fui apaixonada por futebol, né? Eu, durante a minha infância, eu era o tipo de menina que era dita por gostar de coisas de menino, né? Então, assim, eu gostava muito, em que pese meu jeito de falar, de se expressar, hoje vocês possam dizer, Dani, eu não consigo imaginar, né? Que você tinha, por preferência, as brincadeiras ditas masculinas, porque geralmente gostam muito de criar estereótipos, né? De que as meninas, elas devem ser criadas para tem um comportamento mais passivo, muito mais fofinho, né, por se dizer, e eu sempre quebrei esses estereótipos. Eu gostava muito dessas brincadeiras e sempre fui apaixonada por futebol. Futebol, ele é um passatempo também na minha vida muito importante. Eu tenho uma vida muito louca, muito corrida, e é nele, é no futebol, é nos jogos do Confiança que eu encontro, sabe, esse momento também de socializar com vocês, de comentar com mulheres, né, o que eu penso sobre o meu time, as minhas percepções, né, sobre o futebol. E estou com muitas saudades, meninas. Uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês, porque está me passando tanta coisa aqui na mente que eu estou ficando tão emocionada, porque é muito prazeroso, sabe, chegar no lá no Batistão, encontrar vocês, a gente passar a noite comentando, depois chega em casa, vai lá para o grupo do WhatsApp, enfim. Então eu queria dizer que o Confiança é uma parte muito importante da minha história, até porque me identifico muito com a história do Confiança. Confiança tem uma história linda, belíssima, né? Então, esse time de raiz popular, sabe? Verdadeiramente do povo. Então, isso me encanta no Confiança, que é uma das partes mais bonitas, né? De se destacar também do nosso clube, essa história belíssima e essa identificação, né? Com a parte mais humilde, né? Da população de Aracaju, onde tudo começou, né? Dentro de uma fábrica, enfim. Então, é muito importante destacar essa origem, essa história. E nós estamos aqui também, de alguma maneira, para preservar essas raízes do Confiança, né? Que é um time verdadeiramente popular. Vai lá, Sarinha, sua vez. Então, qual foi a pergunta? Aqui, achei. É, o Confiança representa o quê na vida de cada um de vocês, né? Eu... Talvez em algum tempo atrás eu respondesse que o Confiança seria minha distração, sabe? Minha válvula de escape, que não deixou de ser. Até hoje é a minha válvula de escape, como o Dani mesmo disse. Tipo, vivemos uma vida de mãe, de trabalhadora, de filha, e a gente precisa estar suprindo todas essas necessidades da nossa vida. Então, estar no estádio ou sentada na frente de uma TV ou num grupo até de WhatsApp discutindo futebol com mulheres é uma grande válvula de escape. Mas hoje eu enxergo Confiança como a continuidade da minha família, sabe? É, como eu disse a vocês, eu sou a única que gosta de futebol e que vive futebol. E eu me orgulho muito de pessoas que são de outros meios ligadas a mim, na minha família, me reconhecerem por Sara do futebol, Sara do Confiança. Quando vem alguma coisa, como o Dani disse, né, da família dela lá, quando vem alguma coisa com Confiança, ah, lembrei de você. Ou acha alguma coisa azul, os meninos brincam direto porque eu não uso nada vermelho. Bolsa, sapato. Mulher normalmente tem uma lingerie vermelha, né? Me desculpem, mas eu não consigo ter nem isso. Então, quando as pessoas me identificam como a que gosta do futebol, acho isso máximo, porque é uma forma de eu manter a memória do meu avô viva, sabe? Que eu lembro do radinho dele, que ele era um cara que em tempos que não existiam TV a cabo, ele achava futebol de domingo a domingo na TV. Da minha avó aí, para não me deixar mentir, que é impressionante como ele conseguia encontrar futebol todos os dias na TV, reprises ou não, mas ele tinha futebol todos os dias. Então ele me ensinou a ter esse amor pelo futebol primeiro, né? Porque ele me levou para o estádio, e pelo Confiança, porque era um jogo do Confiança. E aí, quando eu me dei conta da história do clube da gente, se a gente parar para pensar, tipo, primeiro, tudo que eu vivi, a minha adolescência, a minha infância e adolescência, ela, o Confiança permeia toda ela. Eu não tenho como contar uma história vivida na minha infância ou na minha adolescência que não tenha uma parte do Confiança no meio dela. Dos amigos, do primeiro namorado, de uma viagem escondido da mãe. Cansei de acompanhar o Confiança, menor de idade, no ônibus com os meninos, que minha mãe achava que eu estava dormindo na casa da amiga. Então, assim, o Confiança, aí abrindo um adendo, aí vem, eu passei a conhecer a história de Dona Finha. Aí você pensa num clube, como o Dani disse, que vem de um chão de fábrica, é um clube do povo, né, que meu avô me trouxe, e quando você vai puxar a história, a mãe do clube, porque eu vejo Dona Finha dessa forma, ela é a matriarca, né? Se a gente hoje tem Sabino Ribeiro, que foi o cara que disse, quase que se é para o bem do povo e o bem geral da nação, algo tipo assim, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que, bem, então sai a fábrica e entra o time, né? Não sei se vocês conhecem essa frase que foi dita por ele. Então, mas aí tem ele e Dona Finha, matriarca do clube. Quando você vê que tem uma mulher como referência, que incentivava, que estava ali do lado dos jogadores, que alimentava tanto fisicamente como espiritualmente, né? Porque ela dava força, ela dava apoio, ela dava colo. E aí você vê que esse clube, além de tudo que ele é, ele tem essa história com uma mulher, então ele tem um legado que já vem de lá de trás. Você não tem como dizer assim, não, olha, ele é a parte mais gostosa e divertida da minha vida. Então hoje o Confiança para mim é minha diversão, é minha alegria, é o meu amor, é o motivo das minhas raivas, é onde a gente desconta TPM. É uma parte, ele tem uma parte muito grande na minha vida. E eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho desse Alvianil que a gente carrega dentro do peito. É, vou tentar ser bem resumida, porque eu já suei pelos olhos aqui quando o Dani disse que estava com saudade, porque isso realmente é parte de nós e não tem como a gente sentir nesse momento pandêmico uma falta enorme, né? Que a gente, 2020 seria o ano pra gente, o ano da nossa Série B depois de 28 anos, e foi uma frustração muito grande a gente não estar lá dentro materialmente. Claro que nós estávamos, né, de coração, mas a gente não teve esse gosto ainda de pisar no Batistão, de, enfim, de extravasar pessoalmente e abraçar nossas companheiras. Estou um pouquinho emocionada. O Confiança para mim representa união, sabe? Representa uma família que eu tive, que eu ganhei, né, recentemente, porque a minha história é recente. O Confiança para mim representa o estresse e a felicidade também. Então, é a materialização do futebol e de viver o futebol por um time local, por um time que eu tenho a oportunidade de ir no estádio, um time que eu tenho a oportunidade de ir no clube, sabe? Um time que eu vejo um atleta no shopping ou, enfim, em qualquer lugar. Então, a identificação, para mim, Confiança é a parte que eu identifico do meu estado como sendo da minha cultura, da cultura nossa do futebol. Então, é parte da gente, né? Resumidamente, ele é isso para mim. Ellen tá de volta! Voltei, Recife. Voltei, bancada. Para finalizar e falar da sua parte agora, o que o Confiança representa para você? A pergunta do professor Jorge, né? Então, acho que eu já citei nesse episódio hoje aqui que eu sou nascida no Rio. Na verdade, eu nasci flamenguista. Não vou ser hipócrita de dizer que eu nasci azulina, que eu não nasci azulina. Eu vim para Aracaju com 5 anos de idade e eu já tinha ido ao estádio lá no Rio. Minha primeira vez que eu fui para o estádio foi Flamengo e Palmeiras. Mas a minha lembrança, assim, como o Sara até citou, de ir pro estádio para chupar canas, para picolé, ficar reparando aquele pessoal de torcida, aquela coisa engraçada, foi em 97 e 98. Eu comecei a frequentar estádio com meu pai e a gente ia aos jogos do Confiança e ficava ali onde fica jovem hoje em dia. E eu tenho muita, muita lembrança, assim, que eu comecei a ser mista, né? Eu tinha a camisa do Flamengo, do Confiança. Só que, à medida que o tempo ia passando, que eu ia amadurecendo, o meu amor pelo Confiança, assim, prevalecia. E como Carla disse, é o acesso, né? É aquela coisa que tá mais próxima, é aquela coisa que tá dentro da minha realidade. A minha vida é aquilo ali, eu não preciso de televisão para ver meu time jogar, pô. Eu vou, são 6-7 quilômetros da casa da minha mãe pro Batistão, pô. Em 15 minutos eu tô no Batistão, de carro ou menos. E eu vejo o jogador ali no bar, como na época do acesso mesmo, que no acesso o quê? Da permanência em 2016. 2016 pra mim foi um lixo, né? Eu sempre falo dele. E tô lá no bar, tô vendo o jogador ali do meu lado. É o que eu vivo, é o que eu sinto. Aí numa lanchonete dá de cara com o Ítalo, que agora é nosso ex-jogador, e perguntar: meu filho, cuidado com a Covid, pelo amor de Deus, brigando com o cara. E aquela coisa, aquela aproximação que a gente tem. E saber e sentir que o time... Eu vou chorar. E sentir que o time tá crescendo, vendo o time tomando, assim, uma proporção que ninguém esperava, velho. Ninguém esperava que o Confiança tivesse nesse patamar que tá hoje, entendeu? Aí eu vejo meus amigos lá do Rio, meus amigos de BH falando: oh, a Confiança, velho, seu time, tá ligado? É como se fosse assim, eu sou conhecida como a menina do Confiança. Isso pra mim é um pouco, eu fico cheia de orgulho, velho. Quando eu não sou conhecida por mãe de Enzo, é a menina do Confiança, entendeu? E o que o Confiança representa, pra mim, o Confiança é minha vida. Como eu dei entrevista pra TV Alesia ano passado, eu disse, eu já deixei de viajar, eu já deixei de fazer várias coisas. Eu fui pra uma final grávida, Sara, lembra? Eu já levei minha mãe, já levei meu pai, já levei meu filho, meu irmão. Aquilo é a minha vida, aquilo me representa, é a minha felicidade. Eu costumava dizer que durante a pandemia o que eu mais sentia falta era de ir pro Batistão e ir pra igreja e pro jiu-jitsu. Só que eu consegui voltar pra igreja e consegui voltar pro jiu-jitsu. Infelizmente, pro Batistão eu ainda não consegui. E isso, tipo, acaba comigo, porque é como se, tipo, eu tenho aquilo ali pra fazer, a minha obrigação, pelo menos uma vez na semana ver um jogo do Confiança. E tá na minha rotina, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não tá podendo ir e acompanhar pela televisão. É uma tortura pra mim, assim. É um caso de tortura. E quantas coisas boas o Confiança me trouxe. Pra vocês terem ideia, o pai do meu filho eu conheci no Batistão. As melhores amigas que eu tenho hoje em dia eu conheci no Batistão. Além das alegrias em campo que o Confiança traz, a arquibancada traz muito mais, pô. Eu não sei explicar, eu não consigo mensurar o tamanho da importância que o Confiança tem pra minha vida. É uma coisa que não tem parâmetro, bicho. Não tem como, assim, definir. Eu vou chorar, não vou chorar não. Não vou chorar não, vou dar esse gosto. Mas é isso, e tipo, eu acho que as meninas compactuam do mesmo sentimento que eu. Ironicamente, você usou de falas que eu tinha falado, você não tinha nem ouvido. Algumas coisas que eu coloquei, como o que o Confiança sente, algumas coisas que Dani colocou e algumas coisas que Carla colocou. Se você estivesse aqui, ia dizer assim, não, ela pegou um pouquinho de cada e falou para ver como a coisa é verdadeira, né? É impressionante como isso aconteceu, você falando. Foi totalmente. E aí eu me segurei, Carla chorou, o olho brilhou, mas aí agora não deu, não. Depois que você começou a juntar, que eu disse, caramba, é isso. É. E falar da saudade, minha gente, pelo amor de Deus. Tá triste. Tá insuportável. Só quem sabe o que é a atmosfera de um estádio e quem vive e quem tem isso como combustível pra semana. Você quer coisa melhor do que um domingo no estádio? Você chega em casa. Toma um banho e você passa a semana bem. Se vier depois de uma vitória, melhor ainda, né? Mas tá derrota difícil demais ressaca, suportar. Né? ressaca a gente até esquece, né, Carlinha? A gente esquece. Porque é um ressaca gostoso. A gente tem uma falta da parte ruim, né, gente? Os jogos da semana também, eu digo pra vocês, são jogos muito importantes, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem, durante a semana, acompanhar um jogo de futebol. E mesmo na minha rotina, na minha correria, eu sempre tento, de alguma maneira, eu tô colocando tento, porque eu não quero colocar como algo passado e que não vai se repetir mais, né? Enfim, sempre tá acompanhando jogos, então eu já saí já do escritório, toda de roupa social, e já fui pro Batistão, porque eu não tive tempo de ir pra casa colocar uma camisa, sabe? Assim, eu nunca pensei, o que é que vão achar, sabe? Então, assim, é algo que faz parte, realmente, como vocês pontuaram, né? Dessa rotina que nós temos, né? De acompanhar o Confiança, enfim, meninas. E Sara disse algo muito importante, somos diferentes em vários aspectos, mas é tão bom saber que o Confiança é o elo, sabe? De tudo isso, em que pese tantas diferenças, visões de mundo, enfim, tantas coisas, a gente consegue ter o nosso time realmente como algo que nos une, sabe? Isso é muito bom, isso é muito bacana. Então, vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos encerrar a live. Só para finalizar aqui as mensagens dos meninos, do Elton Vascaíno, sou Vascaíno, mas sou fã do Confiança. Esse ano tem Confiança e Vasco na Série B. Essa Série B vai ser duríssima. Tonis parabenizou a gente. Matheus também, Lucas Matheus chegou atrasado. Lucas Matheus. Um cheiro, Lucas Matheus. Antoniel também parabenizando a gente aqui. Só agradecer mesmo por ter construído esse programa maravilhoso, sabe? com vocês hoje. E acho que a gente tem muita coisa para falar. E essa sugestão aí, ó, dá para fazer um quadro fixo no canal com vocês. É uma coisa que a gente pode pensar mesmo. Vamos pode, vai ser bem interessante. Porque são cabeças tão diferentes e posicionamentos tão diferentes que eu acho que dá alguma coisa bacana, viu? Deixar o deboche comigo, que eu vou fazer esse personagem para vocês. Eu consigo fazer esse personagem do deboche. Beijo, DG. Dragão de Aracaju é Mike Gabriel, nosso amigo querido. Isso. Amado. Que se não fosse ele, não estaríamos aqui, né, gente? Mike, eu vou puxar o saco agora. Vou puxar o saco. Não é puxar saco, é reconhecimento, é diferente. É, Mike foi quem me convidou para participar do Bancada pelo Twitter. É, Mike que incentiva esses programas temáticos com tema mulher, comunidade LGBTQI+, enfim. Mike é um ser humano incrível, assim como todos os nossos outros amigos de bancada que estão lá desde o começo, o pessoal que chegou agora. Eu quero mandar um beijão para todo mundo e agradecer pela receptividade, porque não é em qualquer lugar que a gente é bem recebido assim. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tranquilo, viu? Não, porque eu troquei, eu tirei o fone. E agradecer muito a galera que acompanha, pedir para quem está assistindo seguir aqui o Dragão de Aracaju e para seguir, comentar, compartilhar, enfim. É, além dessa live também vai estar, eu acho que o áudio vai estar disponível para o podcast, né, se eu não me engano, nas outras plataformas. Sim. Enfim, acompanha a gente. O Dragão de Aracaju é uma página maravilhosa. Mike é um cara sensacional, assim como todos os nossos outros amigos de bancada também. Mas a ideia de Mike é o que nos trouxe até aqui, assim. E agradecer a todo mundo que ficou até agora, que a gente lascou uma hora e meia de conversa. E que tinha muito mais a contar isso, porque quando mulher se junta, é osso. E agradecer primeiramente a Sara pelo convite, pelos depoimentos, pela vivência, pelo exemplo de torcedora. É, a cachaceira doida, mas é gente boa, mas é apaixonada, é a que se dedica, é a que está sempre ali. Dani, eu sou suspeita a falar, porque Dani é minha amiga, né, velho? Tipo, eu não sei nem como falar. Não que Sara não seja, viu? Pelo amor de Deus. Para depois não levantar nenhum tipo de questionamento, né, Ellen? Ellen não gosta de... Ai. Carlinha também, que porra, Carlinha, moral sempre, parceirona de blog, de podcast, de vida, de bancada, de carreira da polícia que a gente já tomou naquele batistão. Enfim, muito feliz de estar com vocês, como eu já disse no início, né? E vou repetir agora, vou reforçar que é muito bom estar dividindo a live com vocês nessa data. E agradecer também a todo mundo que ficou com a gente até agora, o pessoal vascaíno que está dando parabéns pra gente aqui. Acompanhe nós, viu? Que a gente adversários na série. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Não, eu acho que eu preciso agradecer demais a vocês por essa noite, que eu não esperava a gente ter uma conversa tão boa e, de uma certa forma, matou um pouquinho, assim, da saudade que a gente está sentindo do estádio, da atmosfera de campo, de jogo, de confiança. Então, meninas e meninos do bancada que não estão aqui hoje, mas as meninas, muito obrigado. Carla, ó, sou sua fã demais. Quando eu chegar aí, eu tô feliz. Ellen não gosta de Sara. Ellen gosta de Sara. Ellen ama, Ellen brinca. Ellen já veio até aqui em casa pra que levantar qualquer tipo de suspeita. Diga aí. Ellen, eu gosto demais. E a gente tem muita história ainda pra contar, viu? Obrigadão, obrigadão, obrigadão mesmo. Danizinha, você é a coisa mais linda desse mundo. Obrigada por estar sempre com a gente. Eu só tenho a agradecer, meninas, a vocês. Meninas, eu também quero agradecer. Eu acho que tudo que nós falamos, de alguma forma, não vai ficar somente nessa live. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos acompanhando, de alguma forma, se identificaram, sejam homens ou mulheres, se identificaram, né, com algo que a gente relatou aqui, com um pouquinho da nossa história, em especial as mulheres, né, que possamos ter no futuro, muito em breve, assim, né, o retorno aos campos. Lembrando que a torcida do Confiança hoje, essa parte feminina que a gente tanto destacou aqui, é uma torcida que ainda enfrenta muitas barreiras. A gente sabe que tem muitas meninas que, por questões econômicas, né, por questões familiares, enfim, por uma série de situações, não podem ter essa vivência de bastão que nós temos, né? Eu sou alguém, sou casada com um homem que torce para outro time, né, o nosso rival, mas isso não impede que eu frequente os estádios. Sou muito bem respeitada na minha escolha, na minha decisão de ter o Confiança como meu time do coração. Então, assim, quantas mulheres não podem, né, expressar, né, as suas preferências. Enfim, então eu me sinto privilegiada, sabe, por ter essa vivência de bastão, por conhecer vocês, sabe, por já ter a oportunidade de ter encarado em uma viagem, assistir um jogo sozinha dentro do estádio, um clássico, né, Atlético Mineiro e Corinthians, comprei o ingresso errado e fui parar na galocura sozinha, sabe, não estava acompanhando ninguém. Fui fazer a minha última prova da pós lá em Belo Horizonte, e aí tinha jogo, eu disse, eu vou assistir. Eu tava sozinha, nunca fora daqui de Aracaju, eu tinha ido assistir jogo só, eu sempre assistia com meu marido, né? A gente assiste jogos fora de Sergipe, mas eu sempre acompanhada. E eu fui sozinha, foi uma experiência maravilhosa, sabe? De chegar lá, comprar o ingresso, em um estado que não era o meu, em uma cidade que não era a minha, e entrei lá no meio de uma torcida organizada, sabe, mas graças a Deus não me aconteceu nada, eu fui muito bem respeitada, ninguém me assediou, ninguém me disse nada, eu entrei, eu saí tranquilamente, e é isso que eu desejo para todas as mulheres, que elas possam chegar dentro do campo, desde o caminho das suas casas até o estádio, que seja tudo muito perfeito, muito tranquilo, sabe, e enfim, quero mandar um abraço para todas vocês, dizer que muito em breve iremos nos reencontrar, eu tenho certeza disso, né, e deixo um abraço em especial para todas as meninas do Apaixonadas do Confiança, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, o nosso legado está se perpetuando naquele grupo ali. Eita, eu preciso então, mandar um beijo para as meninas da Dragão Chope, da Sim Senhora Dragão Chope, antes que me matem, por favor. Dani falou das Amazonas, meu Deus do céu. Para minha mãe, para meu pai e para você. Que me convidaram para a reunião, mas por conta do decreto não vai ter mais reunião. Mas em breve eu quero estar conhecendo vocês, eu quero participar desse núcleo aí para entender melhor a vivência das mulheres na Trovão. Com fé em Deus eu vou participar, vou conhecer todas elas, conheço algumas já. E quero mandar um beijão para as meninas que fortalecem a única organizada do estado. Bem lembrado, então, viu, Ellen? Elas entraram em contato também essa semana. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. E dizer a Tony, que está dizendo para a gente comentar do jogo. A gente começou comentando do jogo. Acho que você chegou atrasado. Agradecer mais uma vez a participação de todas vocês. E que no futuro bem próximo a gente possa se encontrar de novo, não só no podcast, mas na gravação de live, mas também na arquibancada, que eu tô morrendo de saudade de cada uma de vocês, viu? Beijo. Falou, galera. Boa noite. Meninas, boa tarde. Pra todo mundo, uma ótima semana, abençoada por Deus. Amém. Tchau, meninas. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Começava a cantar. Zé para o bem geral da nação. Sai a fábrica e fica o meu dragão. Sou Confiança e canto com amor. Azul e branco és o que sou. Sou Confiança em todo o Brasil. Mas pura emoção a pianista.